vezes não consigo compreender, porque me falta palavras pra dizer. Sempre tive um segredo a contar, mas coragem nunca tive de falar. Esse medo cala a voz do coração, silêncio me deixa na solidão. Eu nunca quis ficar nessa situação, com esse medo e com essa indecisão. Tô na dúvida, não sei o que fazer. Não dá mais, eu não posso te esconder. Eu te amo, tá difícil de esconder. Tá na cara a verdade, dá pra ver. Eu não consigo controlar meus sentimentos. Meu coração não tem culpa de por ti se apaixonar. Eu te amo e nunca vou te enganar. Ao te ver, eu juro que não resisti. Até o fim. Toca o seu corpo e viaja no céu.